quero o sol ao despertar, brincando com a brisa por entre as plantas da varanda em nossa casa. Eu quero amar, é lógico que o mundo não me odeia. Hoje eu sou mais romântico que a lua cheia. Você mostrou pra mim onde encontrar assim mais de 1 milhão de motivos pra sonhar, enfim. E é tão gostoso ter os pés no chão e ver que o melhor da vida vai começar. Eu quero o sol ao despertar, brincando com a brisa por entre as plantas da varanda em nossa casa. Eu quero amar, é lógico que o mundo não me odeia. Hoje eu sou mais romântico que a lua cheia. Você mostrou pra mim onde encontrar assim mais de 1 milhão de motivos pra sonhar, enfim. E é tão gostoso ter os pés no chão e ver que o melhor da vida vai começar.